money, money, quanto fisturei. Falam merda sobre o beat que misturei. Eu vivo boom bap bap, foda-se o teu trap trap. Chamo o S1 numa cenica na basta cap. Sempre com o meu pack, tuas letras são whack whack. Tanto punch no track, ficas a ver black black black. Eu dou-te a guita, esconde essa chita. De tanta weed já aguardo na sanita. Tira flush, pega a custa, cheira nebas. Pulso pesado, vive yes, ainda estou no rush. Pensas que lutas, só tens putas, isso custa. Dás disso ao gang, levas hang, eu vivo o Wu-Tang. Tang, tang, well I'm a sire, I set the microphone on fire. Rap styles vary and carry like Mariah. I come from the Shaolin slum. It's coming through with enough niggas, niggas, enough guns. Fuck it, I stand by what I think it's worth it. Ain't nobody telling shit cause they know that I'm working. You cross paths with same deaths, the game of chess. You can't pass through all the shit like mumble rap. Far side, J Dilla, MF Doom e no Jabez. Não te acreditas no que digo, bitch, então já vês. Não eu nunca conto até três, bato um, já estás a lés. Não importa o que tu queres, bate esta bota sem os pés, yeah. I'm a B iconic. I'm a B iconic. I'm a B iconic. Conic, conic, conic.